Cansada, cansada de ir morrendo, mas tão viva sendo na praia extasiada. Cansada de ir morrendo, mas tão viva sendo na praia extasiada.